e era o único meio de comunicação para os técnicos que se aventuravam ainda na Arábia Saudita. E eles ouviam a nossa rádio. Então eu considero ela muito importante ainda, apesar da internet. Obrigado, Dilson Santa Fé, pela entrevista. A nossa participação vai ficando por aqui na Voz da Rússia. Um forte abraço ao amigo Jonas Bernardino e a todos os ouvintes da Voz da Rússia. De Ouro Preto, em Minas Gerais, no Brasil, Danilo Nonato. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Até o próximo encontro.